Ouçam barulho, Jesus está na casa. O Senhor é meu escudo e a verdade é minha espada. Deus Todo-Poderoso, toda honra, toda glória, louvado seja meu Senhor pela vitória. Esse mundo é cabuloso, mesmo assim eu não desisto, pois no livro da vida o meu nome está escrito. Agradeço a Deus por me dar toda a coragem e por me iluminar ao me mostrar a tua verdade. Me apresento a ti como um guerreiro do Senhor, de coração canto pra ti e te dedico meu louvor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu confio num Deus vivo que jamais falhará. E esse Deus não está pregado numa cruz, ele ressuscitou. Seu nome é Cristo Jesus, a luz que nos prometeu voltar aqui na terra, trazendo a salvação e concedendo a vida eterna. Vida eterna, vida eterna, vida eterna. O Senhor está aqui, irmão, pronto pra te ouvir. Então abra o coração e receba a unção. Pois se você procura paz, amor e poder, seguindo a Jesus Cristo, tudo irá receber. Pode crer, amigo, aceite a Jesus como sua salvação e depois venha para a luz. O sacrifício na cruz não pode ter sido em vão. Então venha pra Jesus e tome posse do perdão. A palavra de Deus é o resumo dessa rima em minha vida. Jesus conduz e determina, me guia pelas veredas da justiça, refrigere a minha alma e sara todas as feridas. E digo, não temo o inimigo Lucifer, sigo firmado na fé pra poder ficar de pé. Ao Pai Celestial ofereço meu louvor, vamos todos glorificar o nosso Salvador. Jesus, Jesus, Jesus. Primeiro ato, o guerreiro está de volta, longe do crime e de droga, mas que firmado na rocha, resgatado das trevas, trazido para a luz. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Amém, amém, amém, amém, amém. MD, estou aqui. Este é o primeiro ato. Primeiro ato.